Muito bom, muito bom. Então, foi isso. Não, pode falar. Não, beleza, finalizou. Giancarlo tira isso na edição. Não, então a gente... Ou não, quero que o Lucas se apresentar também agora. Eu te apresento como Lucas ou como Lux? Lucas. Okay, pode ser então. Lux, que aí a gente chama também de Skywalker. Tá, Lux Skywalker. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi mal. Tá, parou. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei que hora vocês estão escutando isso. Esse aqui é o nosso Conquist Talk número 2, onde a gente vai falar sobre videogames, episódio, né? Os episódios pares a gente tá falando sobre um jogo, os episódios ímpares a gente escolhe um tema livre para discutir. E hoje a gente vai falar sobre o Spook Station, né? E com vocês a gente tem o Giancarlo Silva, que é o chefe do Conquista, conquista.blog.br. Eu não sou chefe de nada, sem nada, hein? Hoje eu tô de orelha. Ok, a gente tem o Talbone. Fala aí, Talbone. E aí, galera? E nós trouxemos aqui dois convidados que participaram do desenvolvimento do Spook Station, que é o Daniel Dante, da Express Studio. Fala aí, Daniel. E aí? E o Lux, que é da Kalan Games. Oi, sou eu. Vamos falar sobre o Spook Station. Primeiro, é bom a gente saber o que é o Spook Station. Fala aí, Daniel, você que foi um dos organizadores. Bom, o Spook Station, ele é um bundle de jogos de terror. Não necessariamente terror, mas tipo com tema de Halloween, spooky, monstrinhas e tal. Ele foi lançado em 29 de outubro, bem na data do Halloween mesmo. Ele tem a participação de mais de 30 desenvolvedores brasileiros. Nós temos jogos de todos os tipos. Temos plataforma, temos puzzle, top-down de tiro, RPG, top-down também, primeira pessoa, walking simulator, party game, point and click, jogo de texto. Foi um trabalho bem árduo. Atualmente tem 9 jogos nessa coletânea. Você compra o pacote do Spook Station e já vem todos um voucherzinho bonitinho. E nós temos plano de lançar mais 2 jogos como DLC gratuita em dezembro. Massa. Como o Daniel falou, né, o Spook Station é uma coletânea de jogos com temática terror, Halloween, etc. E são 9 jogos, né? A gente pegou a versão do lançamento, né? Que a gente pegou essa versão já na época do Halloween. A gente tá gravando hoje, dia 1º de dezembro, mas a gente pegou ele no final de outubro, né? E a gente meio que se dividiu aqui, tentou organizar de alguma forma pra o pessoal jogar os diferentes jogos e todo mundo dar uma opinião aqui, né? A gente pegou os 9 jogos, né? E dividiu eles, né? Entre a equipe, né? Eu, o Zuno e o Talbone, e a gente vai, nas próximas horas, nas próximas 1 hora e pouco aqui, analisar esses jogos e tentar convencer você, ouvinte, a comprar o Spook Station. Ou não comprar. Compre o Spook Station. Porque é uma possibilidade também. Mas compra o Spook Station, ajude os devs locais. Exatamente. Apoia a sua cena local. Como diria o saudoso Games Foda, apoiar os brother indie, exatamente. Um abraço para os Games Fodas, que são pessoas muito legais. Olá, caro ouvinte do Conquist Talk, aqui é o Giancarlo Silva e este é o espaço de leitura de feedbacks e recadinhos do nosso podcast. O primeiro recado que eu gostaria de passar agora uma pequena reparação que a gente gostaria de fazer de um grande erro que a gente cometeu no nosso episódio passado, né? Do Conquistalk, né? Que a gente conversou sobre o filme Bacurau, que foi o fato de que a gente acabou esquecendo, infelizmente, de dar os devidos créditos, né, a quem deu a ideia de a gente gravar o programa sobre esse assunto. E quem nos deu essa ideia foi a Nathalie Al-Saif, que é também membro da equipe lista, né? Ela participa conosco desde mais ou menos uns 2 anos atrás. Ela faz parte da equipe. Ela colabora primariamente escrevendo textos pra gente, né? Apesar de ultimamente ela estar um bocado ocupada e não ter, infelizmente, aparecido ultimamente, né, lá no blog. E a Nathalie, ela deveria ter participado junto com a gente do episódio 1, né, sobre Bacurau, mas por motivos de força maior ela acabou precisando se ausentar. Então, somente eu, o Talbone e o Zuno pudemos participar, né? Mas, tipo, não só isso, né? Como ela foi ela quem deu a ideia de a gente gravar esse programa sobre o filme Bacurau, né? Que foi uma ideia que surgiu quando a gente tinha acabado de sair do cinema, praticamente, e a gente tava muito empolgado com a questão do filme. E, ao mesmo tempo, eu tava organizando a pauta do nosso episódio piloto, né? Sobre o Magic the Gathering Arena. E aí a Nathalie, ela chegou pra mim e me deu essa ideia, né? De a gente dedicar pelo menos um dos programas de tema livre do Stalker a falar sobre esse filme, né? Já que a gente tava super empolgado, a gente tinha acabado de assistir e tava conversando bastante a respeito. Então, nada mais adequado, né? Mas aí, tipo, era pra ela estar, né, junto com a gente, mas infelizmente ela não pôde. Então só nós três gravamos. E, infelizmente, por, sei lá, pela correria ou polimento, infelizmente a gente acabou esquecendo de mencionar a coitada. Então fica aqui registrados os devidos créditos a Nathalie Al-Saif pela pauta do episódio número 1 sobre o filme Bacurau, beleza? O próximo recadinho é sobre a chegada de um novo membro da equipe. Olha aí, a família Conquista aumentou um pouquinho aí de uns dias pra cá com a chegada do nosso amigo Paulo Carvente. Ele agora faz parte da equipe do Conquista, né? O Paulo Carvente é um amigo nosso aí já de longa data e ele também é podcaster, né? Ele comanda o podcast Especialistas, né? Que é um podcast de futebol, né? Que é um esporte que ele adora e tal, ele curte, acompanha e tudo mais. Ele tá sempre acompanhando aí, e ele tá sempre acompanhando os campeonatos e tudo mais, e ele grava a respeito no seu podcast Especialista. Ele sempre curtiu o nosso trabalho, curtiu o trabalho do Conquista, ele gostava do trabalho que eu fazia quando eu colaborava lá no portal de cultura pop Mobground, né? Ele tava sempre lá lendo nossos artigos e dando força, e ouvindo o nosso podcast Mobcast também, que a gente costumava gravar e tal, e ele tava sempre ali ouvindo e dando feedback todo e participando com a gente, dando força. E agora ele faz parte da equipe do Conquista, né? Mas o que que acontece? Ele, infelizmente, por questão de trabalho, né? Por motivos de força maior, ele deveria ter gravado com a gente esse episódio do Stalker, que você vai ouvir agora, sobre a coletânea de jogos Spookstation. Que ele também comprou, né, o Spookstation e jogou alguns jogos e tudo mais. Ele ia participar com a gente, mas por motivos de trabalho ele precisou se ausentar. Mas ele, mesmo assim, ele gravou um arquivozinho MP3, né? Ele gravou as suas opiniões sobre um dos jogos que ele conseguiu jogar, né? Para poder deixar registrado a sua participação. E eu vou pegar esse arquivozinho e inseri-lo, né? Você vai ver aí a participação do Paulo. Se não me engano, vai ficar inserido perto, em um dado momento do segundo ou do terceiro bloco, mais ou menos. E aí vai ficar registrada a participação dele aí no episódio 2, mesmo que ele não tenha gravado junto com a gente. E espera-se, né, que se não rolar nenhum outro preço, né, o Paulo participe com a gente ao vivo mesmo, né, gravando junto com a gente nos próximos Conquistalks. Beleza? Então é isso. Muito bem-vindo aí, o Paulo Carvente. Seja muito bem-vindo. Agradeço demais aí pela força que você vai dar agora pro Conquista e pela força que você sempre tem dado pra gente. E vamos que vamos, né? Pra encerrar e pra gente ver como são as coisas mais inusitadas aqui, né? Eu gostaria de ler aqui um recadinho, um feedback que nos foi enviado pelo ouvinte Thiago Fernando. Um grande amigo meu aí também resolveu nos acompanhar aí no Conquistalk. E ele simplesmente ligou o foda-se e ignorou o nosso aviso de spoilers e resolveu ouvir o Punkstalk antes de assistir o filme Bacurau. Olha só isso. E ele nos mandou o seguinte recado. Ele falou assim: assisti Bacurau depois de ouvir o Punkstalk. Só comentando que foi um ótimo pré-filme. Conseguiram falar bastante coisa. Imaginei que o filme seria uma parada, mas foi bem diferente. Parabéns, galera. Assim, eu fico bem espantado, né? Porque eu sempre penso que as pessoas vão se preocupar com spoilers, né? Sempre tem essa preocupação de que o spoiler de algum filme, de algum livro, de alguma obra qualquer, pode estragar a experiência do espectador, né? De quem vai consumir aquele conteúdo. Mas tem gente, né, que trata o spoiler como algo que, em vez de estragar a experiência, acaba enriquecendo, né? E eu acho que esse acabou sendo o caso do amigo Thiago. Então, show de bola. Que bom que você gostou aí do nosso programa. Que bom que você gostou do filme também, Thiago. E muito obrigado aí pelo seu feedback. E, por favor, continue com a gente aí, ouvindo os próximos episódios aí, que, infelizmente, estão demorando para sair, né? Mas a gente vai publicando devagarinho, conforme a nossa disponibilidade e tudo mais. Beleza? Muito obrigado aí pelo seu feedback, pelo seu apoio. E esse foi o nosso espacinho de leitura de feedbacks, né? Para o episódio passado, né? Para o episódio 1 do Punkstalk, né? Fica agora com o episódio número 2 sobre a coletânea de jogos independentes Spook Station. Convidados aqui hoje, né? Que são o Daniel. Olá. Da Express Studio. Fala aí, Daniel. Fala aí, quem é você? Qual é o seu envolvimento com o Spook Station? Bom, meu nome é Daniel Dante, sou um desenvolvedor de jogos independentes de Natal. Embora meu sotaque não seja de Natal, eu prometo pra você que eu sou de Natal. eu faço jogos há uns 3 anos, eu acho. Mais oficialmente desde o ano passado. Eu faço parte da Express Studios com o Felipe Brizolara, que fez a arte do Cosmic Rain. E o Cosmic Rain é mais antigo que o Spook Station. A gente começou o Cosmic Rain ano passado. E aí a gente meio que não sabia o que fazer com o projeto, porque ele parecia pequeno demais para lançar sozinho na Steam. Então a gente só lançar no Itch, mas tipo, lançar no Itch quando você não tem um perfil no Itch de criador que já tem seguidores é muito similar, tipo, jogar no lixo, tá ligado? Você joga lá e o mundo esquece e pega poeira. Uhum. Quando você não tem uma social media forte, tá ligado? Saquei. Então eu pensei, como lançar o Cosmic Rain de uma maneira que as pessoas de fato joguem, chamem a atenção, e eu aproveitei isso com uma outra ideia minha que eu queria... Que é uma ideia que o Pong em si tem, que é de incentivar as pessoas a fazerem jogos e, mais importante pra mim, terminarem jogos. Pessoal, o Pong é o Potiguar Games, que é a Associação dos Desenvolvedores Independentes do Rio Grande do Norte, né? Isso. Então... A comunidade de desenvolvedores que temos aqui, tá, no nosso estado. Pois é. Então, aí eu meio que juntei essas duas ideias e eu tive a ideia do Spook Station, que é fazer uma coletânea de jogos de terror. Pra todo mundo se juntar, cada um fazer seu joguinho de terror e lançar junto num pacote. Eu inspirei muito no UFO 50, que não lançou ainda. Ironicamente, a gente lançou antes que o UFO 50, que eu me inspirei. E também me inspirei muito no, por incrível que pareça, em bootleg, tipo Polystation, tá ligado? Aquelas listas de 999 jogos. Ei, quando você falou agora do Polystation, foi uma coisa que eu tava pensando hoje, antes da gravação do podcast, né? Eu disse, pô, os jogos que tem no Spook Station tem uma diversidade, assim, uma aleatoriedade de jogos que com certeza seria o tipo de coisa que estaria num Polystation da vida, sabe? Então, Na introdução ao grupo do Discord, do Spook Stage, quando a pessoa entra lá, no bem-vindo, tá escrito isso, basicamente. Tipo, a ideia do Spook Station é uma coletânea tipo Polystation, tá ligado? Vários jogos juntos, meio que no modo gambiarra mercenária, tá ligado? Eu gosto dessa vibe que o mercado da China e da Rússia fazem com bootleg. Bem que toda vez que eu abro o Spook Station pra jogar, a primeira coisa que eu me lembro é daquele que gente de craque de programa, tá ligado? Sempre toca aquela musiquinha bizarra, sim, tá ligado? Sim, sim. Beats. A diferença é que o Spook Station deixa você desligar a musiquinha. Exato. É muito essa pegada, tá ligado? Eu adoro isso, cara. É uma das coisas que eu acho mais legal no Spook Station. Totalmente meio que incidental, vamos dizer assim. É, que bom. Porque essa era uma das intenções. Aí, então, o Felipe, que ele participa muito mais ativamente do Vaca Roxa do que eu. Primeiro, não tinha meio que Vaca Roxa movido. Era só, tipo, amigos do Felipe, basicamente. Porque eu sou o antissocial e o Felipe é o cara que tem os amiguinhos. Então eu falei, bora fazer essa ideia, Felipe. Aí eu falei pra ele, você convida a galera e tal, e se você achar que é de confiança, de boa, eles ficam. Aí a gente criou o server do Spook Station, aí começamos a chamar a galera, explicar como é que funcionava o Spook. Só que a gente tava lançando, quer dizer, produzindo um outro jogo nosso, que é o Super Plataforma Megan. Então, eu vi isso daí, vocês divulgando lá no Twitter. Então, aí era a gente fazendo o Super Plataforma Megan e o Spook, aí ficou meio que ao mesmo tempo. A gente queria lançar o SPG bem antes. Uhum. Só que a vida não deu. A gente tinha que continuar trabalhando nele, então tava ficando muito trabalho nas nossas mãos. E aí, que como a maioria das pessoas que já estavam no Spook eram do Vaca Roxa, que é um grupo de desenvolvedores de jogos mais aberto. Eles têm uma empresa, Vaca Roxa, mas também, tipo, quem quiser entrar, entra, tá ligado? E aí eu conversei com o Felipe e a gente conversou com o Bacudas, que é tipo o líder lá do Vaca Roxa, pra eles serem a publisher do Spook Station. Eles fazerem toda a burocracia, as coisas da Steam e tal, enquanto a gente focava só na produção do Cosmic Rain. Toda essa parte da logística, né, pra vender o jogo ficou a cargo do... O trailer foi o publisher, a página é da publisher. Pessoal, e o nosso outro convidado é o Lucas, que ele faz parte da Kalan Games. Então, Lucas, fala aí quem é você, quem é a Kalan Games, qual o seu envolvimento com o Spook Station, o que você acha da ideia da coletânea, e se apresenta aí, cara, por favor. Ok, eu sou o Lucas, eu faço parte da Kalan Games. Eu comecei a Kalan Games no curso de jogos da UNP. Roubei um pessoal de lá e a gente começou a fazer jogo junto. Lá eu conheci o Felipe, que ele é da Expresso, ele é o artista da Expresso, amigo do Daniel. E o Felipe me chamou pra o Spook Station. Aí ele veio, falou comigo, eu entrei no Discord e a gente começou a fazer esse trabalho no Spook. Antes do Spook... O Spook em si, o jogo que a gente fez pra o projeto, foi o primeiro projeto comercial da gente. O Daniel já tinha coisa antes, a gente era completamente novo, muito, muito pequeno, só tinha postado algumas coisas antes no meu Itch. Como o Daniel falou, é como se você jogasse coisas no lixo. E só tinha umas coisas lá, umas no Itch de Daniel, no caso vocês quiserem procurar, L-Pizza é o meu Itch, o Itch de Wesley Ronald. Besteira, são umas coisas de James e uns projetos de faculdade. Uns projetinhos menores? Bem menores. Aí o Spook Station realmente a gente passou um mês e um pouco trabalhando. Teve outras James que entraram no meio, a gente ficou muito atarefado pra participar do projeto e bateu um desespero, deu vontade de desistir, mas no final das contas deu tudo certo e a gente acabou fazendo o joguinho da gente, que é o Quinta-feira 12, o Thursday the 12th, que é um joguinho paródia de Sexta-feira 13. Inclusive, melhor nome de jogo, cara. É genial. Aí, você é um carinha antes da Sexta-feira 13, preparando pra cometer os seus crimes de filme de terror. É muito genial. Assim, um dos meus jogos, o que eu olhei assim com o melhor nome prêmio melhor nome, prêmio Zuno do melhor nome do, de jogo do PlayStation. É pro Quinta-feira 12, cara. É muito genial. Aí, a gente tinha feito um joguinho pra uma jam que era um joguinho de primeira pessoa que você ficava atirando nos bonecos de papel. E era isso, só isso o jogo. Só que aí a gente tentou aproveitar esse pra fazer o Quinta-feira. Aí começou a rolar um bocado de problema. E a gente teve que mudar um bocado de coisa. E aí no final do projeto, a gente tava fazendo tudo em inglês. No final do projeto a gente decidiu fazer a localização em português. Tipo, ah, tem o jogo é todo com brasileiro, não faz sentido ser só em inglês. Aí lá vai a gente fazer a tradução de todo o diálogo do jogo. Foi muito bom. Aí é isso. E a Kalan Games hoje a gente tá junto, tá recrutando mais uns boyzinhos e fazendo mais jogo estranho, Walking Simulator. Muito bom! Muito bom, excelente. Eu queria começar essa discussão, entretanto, eu só consegui jogar um pedaço de um dos jogos, que foi o Cosmic Rain, porque meu computador está falecendo e ele não está aguentando mais nada, porque ele está com problema na placa de vídeo, né, o notebook. O Cosmic Rain é um jogo de plataforma, meio arcade, onde você joga com uma bruxa, que recebe instruções de uma bruxa que é a professora dela, sobre essa chuva cósmica. E basicamente no jogo você tem uma tela, onde você tem um caldeirão no meio, ele é um jogo de plataforma, e você tem que coletar ingredientes para colocar dentro desse caldeirão, né? E cada fase te pede uma combinação diferente de ingredientes para colocar dentro do caldeirão. Ou seja, quando você está colocando lá os ingredientes, se você colocar o ingrediente errado, você tem que começar a colocar os ingredientes de novo. A arte do jogo é feita pelo Felipe Brizolara e pelo Daniel, né? É, mais Felipe Brizolara. É, o Felipe Brizolara, ele é o artista da estúdio, né? Então eu reconheci assim na hora que era a arte dele, porque eu sabia que era Express e porque a arte dele é muito específica. Ele é um jogo arcade, eu achei ele bem divertido, assim, o conceito dele, né? A chuva cósmica é essa chuva que tá causando esses ingredientes, que eles vão estar caindo do céu, você tem que pegar eles e colocar nesse caldeirão. Então... E também tem aquela outra mecânicazinha de combinar três iguais, né? Pra você fazer as poções. Pois é. As primeiras fases do modo história, elas vão te indicando ali o básico, né? De será que você consegue fazer as combinações direitinho e tal... Elas vão aumentando ali a dificuldade. Aí eu acho que na quarta fase começa. Eles introduzem uma mecânica nova, que é quando você junta três ingredientes numa pilha, eles se combinam, três ingredientes iguais, eles se combinam e viram uma poção. E você pode usar essa poção para efeitos diversos no jogo, né? Aí, por exemplo, tem ingredientes que você tem que colocar no caldeirão, que são ingredientes que fazem parte de um inimigo. Por exemplo, tem um inimigozinho que fica andando, que a cabeça dele é uma abóbora. Aí você precisa da abóbora pro ingrediente para poder passar de fase. Aí você tem que usar uma poção para poder derrotar esse inimigo, ele vai dropar a abóbora e você vai poder pegar a abóbora e botar no caldeirão. Eu achei bem divertido, principalmente o modo arcade. Eu achei que entretém. Eu tenho uma crítica ao jogo, que é com relação a mapeamento de botões, né? E como é que ele comunica algumas ações. Por exemplo, quando eu aperto o menu de pause, não tem nenhum canto onde eu posso verificar quais são os botões que fazem cada coisa. Então, quando eu tava jogando, chegou na fase que eu tinha que combinar os ingredientes e eu não sabia qual era o botão que eu tinha que apertar para usar a poção. Aí eu tentei apertar um pause pra ver se tinha uma lista de comandos e não tinha. Outra coisa é que o jogo também tem uma modalidade pra jogar com joystick. E eu o tempo todo tentei jogar com teclado. Então, quando eu tava lendo teclado, comecei a apertar botões aleatórios. E como eu não sabia que botão fazia tal coisa, chegou um momento que eu apertei o botão R e ele resetou a fase. E eu perdi meu progresso. Então, fica a dica de botar uma lista de comandos aí. Então, essa ideia do start pra Mortal Kombat é uma ótima ideia. Acho que eu vou realmente usar ela. E essa parada do controle, eu não botei no jogo falando que podia, mas eu configurei todo o jogo pro controle, porque nosso plano inicial era lançar o Spook Station com uma marquinha da Steam, a tag de todos os jogos funcionam no controle. Ah. Mas como era tanto de jogo... De fato, ele funciona bem com o controle mesmo. quando eu joguei esse jogo, eu joguei com... Sim, eu prefiro... Eu comecei a programar ele no teclado, mas eu... Depois que a gente fez o acordo de todos os jogos serem no controle, eu, quando eu configurei no controle, eu achei muito mais divertido. Entendi, entendi. Mas, como foi tanto o jogo, pra gente botar pra Steam avaliar, e por algum motivo a Steam tava, de fato, trabalhando nesse dia, porque geralmente quando você bota um jogo pra avaliar na Steam, eles não dão uma foda, eles, tá ligado? É só, tipo, o jogo roda, aí, ok, tá aprovado. Atualmente é assim. Mas, por algum motivo, a gente... cutucou no lado da Steam que ela não gosta, porque eles jogaram todos os jogos, reclamaram de todos os jogos, tá ligado? Então poxa. Foi uma trabalheira, foi uma trabalheira. Eles basicamente não queriam o Spook Station acontecer, tá ligado? Quase que a gente perde a data de Halloween. Porra. Nossa, todo o marketing do Spook Station era ser um jogo Halloween, né? Agora imagine o pânico. Se passasse do Dia das Bruxas ali, não ia fazer mais sentido lançar, né? É, exatamente. A gente ia ter que esperar o outro Halloween, tipo, imagina o pânico da galera ali. O estresse foi foda. Só que aí, ele tava dando tantos problemas, marcação ali, não sei o que, marcação ali, não sei o que, com vários jogos ao mesmo tempo, quer saber? Não vamos marcar que tá com controle, embora esteja, porque a Steam tá enchendo o nosso saco. Uhum. Aí foi sem. Mas a ideia do start, mostrar os controles, é muito boa. Porque eu acho que o jogo só fala dos controles básicos mesmo. Por exemplo, restart, essas coisas. Eu não acho que tá nenhuma informação. Tranquilo. Então, vamos lá, Talbone, já que eu já falei dos jogos, barra, o único jogo que eu joguei foi o Coscrane. Talbone, você pode falar aí de quais foram os jogos que você jogou aí nessa coletânea? O que você achou deles e tal? Então, quando eu fiquei sabendo do Spook Station, foi um pouco antes. Um pouco antes não, um bom mais ou menos antes de ser lançado, porque eu também tava no Discord lá do Vaca Roxa, né? E eu vi o pessoal... postando os GIFs, inicialmente eu não sabia o que era, só via que eram uns GIFs maneiros, muito legais, de uns joguinhos pareciam muito divertidos. E aí eu fui sacando que tipo, como eu não frequento Vaca Roxa com tanta assiduidade, então eu peguei tudo meio que no ar, foi meio que difícil de eu entender o que estava acontecendo, porque eu entrava num dia, passava 5, 6 dias sem entrar. Quando entrava de novo, tipo, outras coisas já tinham acontecido, mil coisas. O pessoal conversando lá. Aí eu inicialmente acreditava que o Spook Station tinha acontecido de uma maneira muito mais coincidência. Tipo, a galera, todo mundo tava fazendo jogo de Halloween, aí viu que tava todo mundo fazendo jogo de Halloween e fala, ei, vamos juntar tudo. Eu achava que era assim. Não, teve uma mente maligna por trás de tudo. Pois é, aí enfim, dos jogos que mais me atraíram, infelizmente, dos GIFs que eu vi, tem alguns que não estão ainda na Spook Station, mas que aparentemente vão chegar, espero. Espero também. E aí, os que chegaram, né, que me interessaram mais foram o Tower of 100 Floors, o do pessoal da Callan Games, né, o Thursday the 12th, e o Spook Kids. Quinta-feira 12. Quinta-feira 12. E o Spook Kids também. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses que eu joguei, né? Primeiramente vou falar do que eu joguei menos. Depois eu vou na ordem até o que eu joguei mais. O que eu joguei menos foi o Tower of 100 Floors. Mais por questões de agenda mesmo e tempo. Porque eu não tive tanto tempo de me aprofundar naquele jogo, né? Ele é bastante difícil em alguns momentos, e o fato dele ser procedural, a curva de dificuldade, ela é muito imprevisível. O que eu acho uma coisa boa. Oi. Qual o gênero do Tower of 100 Floors, que eu não cheguei a jogar, então... Então, ele é um roguelike em que você tem que subir 100 andares de uma torre. E ele é muito parecido com o Enter the Gungeon. Então, certo. ele é um top-down. Ele é um top-down shooter roguelike. Certo. E ele é muito divertido. O juice dele tá, tipo, incrível. O fato dele só ter aquela paleta reduzida, tipo, é maravilhoso. Só que uma coisa que eu acabei deixando ele por último, justamente por causa do fato da curva de dificuldade dele ser muito imprevisível, né? Então, tipo, tinha momentos que eu chegava bem longe com muita facilidade e em alguns momentos eu morria na primeira sala porque spawnavam uns bichos meio apelões, assim. E eu não sei se isso é uma coisa realmente muito boa, muito ruim para o jogo. Não sei qual é realmente a intenção do desenvolvedor, porque eu acabei, como eu fui deixando ele por último, eu acabei ficando sem tempo para dedicar para esse jogo em si. Mas o que eu joguei, o pouco que eu joguei dele, eu achei sensacional. Tudo muito amarradinho, com exceção dessa curva de dificuldade meio imprevisível, mas eu não sei se isso é intencional ou não, né? Pode ser que lá na frente isso se mostre intencional. Mas, como eu não joguei muito tempo, isso foi um ponto negativo pra mim, pessoalmente. Mas o resto eu tenho... 10. Eu acho que eu não cheguei no nível 10, não. É. Então você não enfrentou nenhum boss? Não. É. É, então... Então, vamos dar uma. Dizer que em vez de uma review, isso é um primeiras impressões do jogo, porque eu realmente aparentemente não joguei quase nada. Mas os outros dois que eu joguei bastante foi o Quinta-feira 12, né? E o Spook Kids. O Quinta-feira 12, ele me surpreendeu muito, assim. Mas não no sentido da qualidade, que eu já esperava que a qualidade dele fosse ser alta. No sentido do capricho que é colocado ali. Claro que ele é um jogo visivelmente simples mecanicamente, que é uma coisa que eu entendo devido à falta de experiência do time e o prazo, mas até mesmo para as circunstâncias ele é um jogo bastante polido, e isso me impressionou bastante, o fato do quão polido e o quão bonito é que ele é, assim, no sentido de, tipo, eu veria esse jogo sendo, tipo... facilmente transformado em um produto standalone, assim, sabe? E falta só conteúdo, porque é o único, a única crítica que eu tenho a ele é comprimento mesmo. Ele é um jogo de uma duração muito pequena, que eu acho que poderia ter tido mais explorações ali dentro da casa mesmo, não precisava nem construir nada fora dali. Mas eu acho que muita coisa poderia ter sido, como é que eu posso dizer, esticada, né? Mas faltou conteúdo, a realidade é essa. Eu acho que apesar de ter faltado conteúdo, ele no que foi feito com maestria. Se aumentar a quantidade, é um produto standalone que eu compraria facilmente, assim. E isso me leva, né, ao terceiro jogo que eu joguei, que é o Spook Kids. Se o Quinta-feira 12 é um jogo que eu vejo que poderia se transformar em um produto... comercial, completo, final, standalone, se aumentar o conteúdo um pouquinho, eu diria que o Spook Kids, ele já é um produto que eu vejo que conseguiria se segurar, assim, vender. Ele é aquela coisa da pechincha, sabe? Tipo, por isso que no início eu falei, deu um grito, né? Comprem Spook Station. Tipo, o valor que tá agregado dentro do bundle... É um custo-benefício tão alto, assim, que tipo, eu acho que o Spook Station poderia vender até por mais, sabe? Tipo, ele tá barato demais pra ser verdade. E o Spook Kids, o Quinta-feira 12 e o Tower of 100 Floors, todos eles provam isso. Porque, assim, eu vejo só esse valor do Spook Station... Eu vejo que o Spook Kids ele venderia sozinho por esse valor, sabe? Ou mais, porque o jogo ele é sensacional, incrível, perfeito, maravilhoso. E eu só tenho elogios para esse jogo. Encontrei bugs, mas assim, a minha experiência com o jogo no restante do tempo foi tão prazerosa. O jogo ele é tão amarrado. Eu me senti... Você encontrou bugs no Spook Kids, brother? Encontrei um bug, um único. Que foi na primeira boss fight, quando o boss, ele faz aquela... Ele faz um movimento em que ele sai da tela, e aí ele cruza a tela duas vezes, deixando um rastro de fogo cruzado. Sim, e aí fica o rastro um X de fogo na tela. Uhum. E aí ele tenta sempre deixar o centro desse X em você. Sim, só é que verdade. O que aconteceu foi que na hora que ele ia dar esse golpe... O corpo dele, quando ele dá esse golpe, ele colide com o seu personagem, mas não com o cenário. Ah! Então, na hora que eu fui tentar... Na hora que ele foi dar esse golpe, eu fui pular. Eu dei um salto, né? E a personagem que eu tava usando tem uma habilidade de teletransporte. Então, eu dei um teletransporte no meio do salto porque eu vi que ele ia me pegar assim mesmo. Só que eu, na adrenalina do momento, eu teletransportei exatamente na mesma direção que o cara tava vindo. Então, ele me pegou do mesmo jeito. Eita! Só que aí o knockback do hit, junto com o meu teletransporte e com o piscado... A invulnerabilidade pós-hit do personagem, eu acabei caindo no canto inferior esquerdo da tela, onde eu supostamente não deveria conseguir entrar. Ah, ficou preso. Dentro de um objeto sólido. E aí, quando ele voltou a fazer aquele golpe do X, ele sempre me acertava, porque o corpo dele não colidiu com o cenário. Então, eu acabei não conseguindo escapar e morri nessa run e acabei perdendo progresso. Mas, mesmo eu tendo esse setback, como foi logo no início e o jogo ele é tão bom e polido e perfeitinho, assim, o jeito que tudo acontece no jogo. É muito lindo aquele jogo, boy. Merda. Eu veria música, aquele a jogo... A música desse jogo é tão gostosinha de ouvir. Boy, sim. A música... Boy, tudo nesse jogo é perfeito. Boy, a arte, o game design, o gameplay do jogo, o juice... A cara de jogo de Super Nintendo que ele tem. Isso, né? Ele tem muito uma cara de jogo de Super Nintendo. Ele tem uma cara de jogo de... Ele tem um feeling de jogo coin-op daquelas arcades antigas, sabe? Uhum. Eu consegui... Eu me sinto sendo, tipo, sugada todas as minhas moedas por esse jogo, sabe? Inclusive, quando os PlayStation lançou, eles botaram um grupo aí... gringos, não sei quem são, eles entraram em contato com o Crony e o Hellish, que são os criadores do Spook Kids, pra botarem o Spook Kids num arcade, na vida real. E rolou, foi no festival. Que massa! Aí. Sim, muito foda. Pô, excelente, cara. Pois é, e o Spook Kids, ele é um jogo que ele tem... Assim, eu sou só elogios pra ele, isso não significa que ele não tenha lugares que possam melhorar. Por exemplo, em algumas partes do level 3, do level 2 e do level 3, eu senti um pouco de overconfiança, superconfiança na movimentação do personagem. Então eles colocam ali umas seções de plataforma que eu achei um pouco injustas. Mas, mesmo sendo assim, isso não me frustrou porque... Isso se encaixa muito perfeitamente dentro do espírito que o jogo passa de ser um arcade coin-op, que é justamente essa intenção de ser cruel com o jogador para poder engolir suas moedas e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa que, por mais que para standards modernos não seja uma coisa mais tão bem vista, né, uns momentos assim... Mas para o que ele se propõe, né? Para o que ele se propõe, se encaixa de uma maneira que não é tão incômoda. Dá para a pessoa se imergir dentro daquele universo que o jogo propõe de que você está jogando um arcadezão nos anos 90, sabe? Essa sensação que o jogo passa, eu acho incrível e eu nunca tinha sentido tanta nostalgia de algo que eu nunca tinha jogado na infância. Tipo, eu consigo me imaginar jogando esse jogo Super Nintendo no meu quarto quando eu tinha meus 10 anos, mas isso nunca aconteceu, sabe? Mas eu não estranharia se eu tivesse essa lembrança implantada na minha cabeça, porque o jogo é tão perfeito nesse sentido que realmente eu só tenho elogios. E é isto. Esses foram os jogos que eu joguei. O Spook Station tá de parabéns. Eu só tenho também elogios pra equipe, pra você, Daniel, por ter tido essa iniciativa, né? Eu acho que isso vai abrir ideias para outros projetos similares no futuro e mostrar também. Espero que funcione. Pô, já pensou em se rolasse também bundles sazonais como esse, com outras temáticas de outras datas comemorativas? Pô, eu super jogaria um, sei lá, Forró Station de jogos com temática junina, tá? seria muito foda, velho. Dança de quadrilha simulator, sei lá. Inclusive, o Lucas falou pra. assim, depois do evento que a gente foi, ele tinha me perguntado se ia rolar outro Spook Station, tá? E tipo, ou sem ser o Spook, tá ligado? Outro Station, entende? Outro. Uhum. De outra data. Então, no momento, agora, a gente, eu vou dizer não. A gente tá só, né, conversando e pensando no que fazer, porque eu não acho que fazer um Spook Station pra rolar um 2 teria que pegar outros artistas, ligado? Pra ficar uma coisa nova. Uhum. Uma coisa mais empolgante, tipo, novas caras, novas faces. Mas também a gente pode pegar outras, tipo, sessões do ano e tal. É uma coisa a se pensar. Fica. No momento a gente tá na conversa. Ideias, né? Beleza, pessoal. Então, Talbone aí falou aí sobre a sua experiência com jogos. E, Lucas, já que ele falou do Quinta-feira Doce, você tem alguma coisa mais a colocar? Olá, ouvinte. A partir de agora, você vai ouvir a participação do Paulo Carvente, que é o nosso mais novo membro da equipe do Conquista, né? Que, como eu expliquei no início desse podcast, né? Ele deveria estar aqui gravando com a gente, mas infelizmente não pôde, mas ele mandou o seu áudiozinho dando a opinião dele e o feedback dele a respeito do jogo Quinta-feira 12, né? Que faz parte do pacote do Spook Station. Sim, temos um novo desafiante. Eu sou o Paulo Carvente, o mais novo membro do Conquista. Eu vou participar do time do Conquistalk. Eu tenho alguns projetos paralelos, como Extremistas com Moderação, em que eu falo também de games, séries, filmes. E tenho também o Especialistas, onde eu falo de futebol, entretenimento do povão, lá com análises totalmente nada provisionais. E eu agradeço o Jean pela oportunidade, a gente sempre conversou via Twitter, inclusive a gente fez algumas edições Extremistas, né? Como por exemplo a E3. E é com muito orgulho que eu agora faço parte desse projeto, ele me convidou. Um abraço, Jean, muito obrigado. Um abraço também pro Talbone, pro Zuno, claro, para os nossos convidados, o Daniel e o Lucas. A minha intervenção hoje aqui é para deixar minha opinião e análise sobre um game do PAC Spook Station, da Vaca Roxa. Como vocês já abordaram, é um projeto para lá de divertido e legal. Eu fiquei para testar o primeiro jogo que me chamou mais a atenção, no caso, tanto pela temática quanto pelo estilo, que é o jogo que o Lucas, que é o nosso convidado que tá aqui hoje, desenvolveu, que é o Thursday 12. O Thursday 12 é um jogo de exploração, um escape, um walk simulator, não sei muito bem como categorizar, porque tem tudo, né? Os jogos, eles vão hoje misturando várias coisas que outros gêneros têm para fazer o seu desenvolvimento, contar sua história, né? Lá você vive um dia comum, banal, de um psicopata, no dia em que ele vai cometer os seus assassinatos. Então, nessa vida mundana que você tem que levantar, escovar o dente, tomar banho, tomar café. Ou seja, salvo as devidas proporções, é um dia comum para todos nós, né? Como um bom walk simulator, você tem que ir explorando a casa, explorando os itens, descobrir o que você tem que fazer para ir liberando outras áreas de acesso. E você vai desenvolvendo e descobrindo a história, as camadas da história do jogo, e vai montando na sua cabeça o que é aquilo na verdade, né? Tem referências ali das mais diversas e divertidas, né, como clássicos do horror, desde o nome, né, o Thursday 12, uma referência clara ao Sexta-feira 13. Filmes fantásticos como O Iluminado, que eu peguei lá, Psicose, trilha sonora, aliás, fantástica. Tem umas notas ali que fazem referência ao Exorcista, né, o Maurício Ramalho, parabéns, dá meus parabéns lá pro Maurício Ramalho, Lucas, que eu gostei muito da trilha sonora. E ele é contado tudo de um jeito mais humorístico, mais pateta, mais cartunesco. Nessa coisa dos itens e te contando a história, você se depara com alguns mistérios que vão fazer você ir pensando, pensar melhor. Que diabos que se passa com a sua família? Que é esses quadros aqui na parede que, não lembro, eles estão conectados? É isso que é, pra mim, a graça desse tipo de jogo, né? Que é você pegar outras camadas que não são tão simples de capturar porque não está, às vezes, te dizendo muita coisa. Você tem que meio que pensar com a cabeça do desenvolvedor, do autor, o que, que ele está pensando aqui, por que, que isso está aqui? Isso significa alguma coisa ou isso só é um asset que está aí por nada, né? É, eu recomendo todo mundo experimentar, pois é bastante legal e uma ideia concreta de jogo. Eu sempre fui muito fã de Escape, Walker Simulator, esses jogos de exploração. Então, na hora que eu vi esse jogo, eu agarrei a oportunidade de jogar, me diverti bastante. Esse projeto é bem sólido, fechado, claro, por ser inicial, ter um escopo curto. Mas é o que se pode fazer agora, né? Tá certo. O Lucas tá seguindo um preceito que tantos desenvolvedores fazem, que é ter um jogo menor, um escopo mais curto, mais simples, mas tem um jogo com começo, meio e fim. É a primeira coisa que eu chamo a atenção pro Quinta-feira 12, né? O Thursday 12. O Lucas, ele não caiu no erro, por exemplo, do Mighty No. 9, do Igarashi com o projeto Bloodstained, por exemplo. Que eles foram desenvolvendo o jogo, foram criando mais escopos, são desenvolvedores para lá de renomados e experientes, pegaram um projeto próprio e no final não agradou ninguém, não saiu um jogo redondo, saiu um jogo, em alguns casos, até um pouco quebrado. Isso tem que elogiar muito o Lucas e a equipe dele, e fica um incentivo para continuar assim. Desenvolve mais ideias, Lucas, investe mais tempo, mais estudo nesse tipo de temática de jogo. Se junta a pessoas com boas ideias para crescer mais, mesmo profissionalmente, né? E eu sou suspeito para falar o quanto que eu gosto desse gênero, é legal para contar boas histórias. Quem sabe aí, Lucas, você não faz o Go Home brasileiro, hein? Fica a dica. Pra encerrar, é um dos jogos do pack que libera achievements, né? Ou agora é a hora do jabá, desbloquear conquistas. E pra mim faltou a última. Fala aí pra gente, Lucas, dá um spoiler. Como que a gente desbloqueia essa conquista, hein? Um abraço. Vai, então. Um comentário extra, algum bastidor. O caluniador, Paulo, ele falou sobre... É ele, né? É, ele. Paulo. Sobre o que ele falou do jogo e tal, e eu tinha anotado até umas respostas sobre as perguntas que ele fez. Que tipo, o Quinta-feira 12, ele realmente é um Walking Simulator, foi baseado em Walking Simulators. A maior inspiração dele foi o próprio PT, do Hideo Kojima. Porque você tá numa casa e você anda, e Yuminiki, que você explora e coleta objetos, essas coisas. E outros jogos com narrativas e essas coisas. E a inspiração pro tema foi, tipo, Evil Dead, Sexta-feira 13, Psicose, Exorcista, tem um bocado de referência pra tudo isso. Iluminado, obviamente. Legal. O personagem principal, ele foi inspirado no Johnny, na frase do Iluminado, Here's Johnny. Here's Johnny! E inspirado em Johnny, de Tommy Wiseau, do filme The Room. Por isso que ele fala hi dog. Por isso que ele fala oh hi dog. E essa é uma das coisas. Essa é uma das coisas que eu mais achei incrível no Quinta-feira 12. E é uma das razões pelas quais eu mais senti falta de ele ser maior. Porque que foi uma das coisas que mais me surpreendeu também. Que é justamente a capacidade De construção de narrativa pelo time da Kalan Games. Eu não sei exatamente quem ficou encarregado disso, mas eu tenho quase certeza que foi Lucas. Da capacidade de construir toda uma narrativa e uma personalidade do personagem através de referências de cultura pop, que ao mesmo tempo que são engraçadas, pela quebra de quarta parede que elas realizam, direta e indiretamente, tem camadas isso. E além disso, isso constrói também a personalidade do personagem de uma forma que eu fiquei muito fascinado, assim, e eu queria muito ver isso chegar realmente no potencial que eu vejo isso chegando, tipo, é muito potencial ali dentro desse jogo que me deixou querendo muito mais, assim, e eu realmente fiquei órfã desse jogo, eu quero mais updates pra esse jogo, ou então mais versões, por favor, Lucas. Eu concordo com o Talbone, foi uma coisa que eu também percebi à medida que eu fui jogando o Quinta-feira 12, né, tipo, eu depois eu vou falar dos jogos que eu escolhi e tal pra jogar, mas eu, na real, joguei um pouco todos os novos jogos, né? E aí joguei um pouco do Quinta-feira 12 e realmente, cara, a capacidade de você contar tantos detalhes do background e da formação de um personagem com tão pouco, cara, foi algo realmente incrível, assim, que eu achei muito bem feito, muito bem implementado, sabe? Tipo, uhum. Só com você, com, tipo, sem texto, sem nada, só quer dizer, quase sem texto, né? Tipo, você examina cada objetozinho na casa, e aí você daqui a pouco começa a perceber algumas coisas estranhas, e aí quando você pega naquele item, aí você vê detalhes daquele item, e você vai montando isso na sua cabeça. Eu achei isso muito bacana, muito bem feito. A gente baseou isso muito em Gone Home, tá ligado? Verdade, lembra bastante Gone Home. Mas sabe como foi que eu me senti? Eu tava tentando pensar uma forma de descrever como eu me senti quando eu terminei o jogo, e eu acho que eu encontrei uma metáfora interessante. Eu me senti, terminando esse jogo, de uma forma muito parecida como eu me senti quando eu cheguei no primeiro final do Stanley Parable. Quando eu joguei Stanley Parable pela primeira vez, que eu não tinha nenhum spoiler da história nem nada, que eu cheguei no primeiro final do Stanley Parable, que fica aquela... que ele joga você pro início de novo e você fica tipo, eu poderia ter escolhido tudo diferente. E essa, a sensação, não exatamente essa linha de pensamento do eu poderia ter escolhido tudo diferente, mas essa sensação de que a vontade de jogar o jogo inteiro de novo, esse ímpeto. Tanto que eu joguei o Quinta-feira 12, eu acho que umas 3 vezes do início ao fim, uma vez atrás da outra, assim. E desejando que tivesse mais coisas que eu não tivesse pego, entendeu? Que massa. Porque é disso que eu falo quando eu digo que tipo, queria mais conteúdo, sabe? Essas coisinhas que a pessoa joga várias vezes e vai tipo, ficando cada vez melhor. E esse é o tipo de coisa que eu vejo muito potencial desse jogo e que eu fiquei com essa fome. Demais Quinta-feira 12. Vamos esperar sair o Quinta-feira 12 mais dois. Diretor. Quinta-feira 12 Redux. Quinta-feira 12, uma quinta-feira muito louca. É, você pode fazer a trilogia: Quinta-feira 12, Sexta-feira 13 e Sábado 14. Ei, Sábado 14, cara. Sábado 14. Problema da... Sábado 14 ele de ressaca. É. Na verdade, eu voto por não ter o Sexta-feira 13. Eu voto por não ter o jogo Sexta-feira 13 e deixar o jogador imaginar o que aconteceu antes do Sábado 14, cara. Então, aí o Sábado 14 é o estilo do Death Stranding, ele cambaleando e caindo. Que ele tá de ressaca. Sabe quando você tem ressaca e você só fica com os flashes de memória do que aconteceu no dia anterior? Eu não bebo, então não sei não. Poderia ter uma mecânica dessa. Você pega um objeto, você começa a examinar, você começa a flashar coisas assim na tela. Mas justamente esse negócio que você tá dizendo de escopo, justamente. A gente planejou muito mais coisa que ia botar no jogo, que não deu tempo de botar. Tipo... O Calendador falou dos mistérios, que pensando que qual era o significado dos quadros na casa, qual era o significado de ter alguma coisa escondida. E tipo, a maioria tinha um significado, mas era nada a ver. Tem uns quadros que a gente colocou lá, que é só um quadro cinza e é tudo igual. Tem 4 quadros assim, que é só umas referências a outros jogos da gente. Não é nada misterioso. Tem uma referência a Half-Life, que a gente botou lá. Tem sim, eu não percebi. Essa eu vi. Tem uma referência a Iluminado. Tem a foto do G-Man. Isso, é. Ah, a referência Iluminado foi a única que eu encontrei, que é o tapete. E o nome do personagem é Johnny. Sim. Tem várias referências a The Room. Tem outra referência ao Iluminado, que é no computador dele. O computador dele tem escrito, no play, né? You still don't have a console. Repetido várias vezes. Ah, é verdade. Tem todo Ctrl-C, Ctrl-V lá, a tela todinha. Foi muito legal fazer aquilo. tipo, tinha umas coisas, a gente tava pensando em basear em Evil Dead. Evil Dead, a cabana de Evil Dead, que tem os maus lá e você ia explorar ela. Ia ficar muito parecido com o jogo que o Yin tá fazendo. Com Danilo Dias? É, isso mesmo. Ia ficar igualzinho aquilo. Mas aí a gente cortou umas coisas e ficou um pouquinho confuso, até porque as portas ficam trancadas e você tem que fazer um negócio pra destrancar a porta, não faz muito sentido. A gente pensou em ter, tipo, você pega um pé de cabra e vai no seu porão e pega as suas roupas de assassino, tipo, coisas assim. Ia ter um porão, ia ter um sótão, coisa assim. A gente baseou o personagem também em Johnny de The Room, o personagem de Tommy Wiseau, que ele é todo meio incel, ridículo. E no personagem de Yoshikage Kira, de Jojo, porque ele é um serial killer. Boa. Porque ele é um serial killer. Um excelente vilão, velho. Aí a gente pensou em pegar o personagem serial killer, que mata mulheres e gosta de mãos, e tirar onda com ele, fazendo o ridículo incel de Tommy Wiseau. E é perfeito. Aí, isso é o personagem. Ah, e tem o achievement, que o Paulo perguntou, do This is Stupid. É uma referência a Portal, com a teoria que o Companion Cube tem pessoas mortas dentro. Tem uma caixa que você pode clicar e ele fala com a caixa. E a caixa fala de volta com ele, que é atrás do carro. Isso dá um achievement. Aí, nossa, esse eu perdi. É, ninguém achou esse achievement, a gente escondeu demais. Era pra tipo, gente que gosta de clicar em tudo quanto é coisa, só que ficou muito bem escondido. Cara, vou ter que abrir o jogo e jogar de novo. Eu pensei a mesma coisa. Porque eu fiz todos os achievements menos esse. Ficou muito bem escondido. Era pra galera que gosta de explorar coisa e fazer 100% do jogo, mas foi mal aí. Enfim, é muito bom fazer um jogo estranho, Walking Simulator, e tipo, ter gente que gosta disso, tá ligado? Só um joguinho que você tem uns diálogos e pronto, e coleta coisas, é muito legal, porque o Walter mais ou menos... Pois é, eu acho que vocês deviam fazer, pegar essa experiência que vocês adquiriram com esse jogo e tentar fazer algo similar, porém maior, e lançar como um produto, sabe? Tipo, eu acho que vocês têm a capacidade de alcançar uma qualidade muitíssimo alta com essa mesma linha que vocês estão seguindo já. Justo, justo. Até a arte a gente baseou mais ou menos no Cartoon Network. Coisa de Rick and Morty, até do Adult Swim e Hora de Aventura. Uhum. É muito baseado nisso. Parece bastante mesmo. É isso. Isso foi o Quinta-feira 12. Que também a gente ficou muito, muito nervoso fazendo. Porque tinha Chrono e Express Studios e o povo da Joymasher fazendo o jogo. E a gente nunca tinha feito o jogo. Aí... realmente a gente deu 110% e ficou doido fazendo o jogo, mas deu certo no final. Pô, deu super certo, ficou um excelente jogo. Então, agora Giancarlo, que foi a pessoa que jogou quase todos os jogos, mas focou em alguns em específico, vai falar aí quais experiências que ele teve e o que ele achou desses jogos, qual o feedback que ele tem pra galera, e é isso aí. Eu fiz uma lista meio aloprada aqui dos jogos que eu joguei, né? Eu acabei jogando a maioria deles, mas como alguns dos jogos da coleção, né, do Spook Station que eu joguei, tiveram um escopo bem menor do que outros, então acabou meio que equilibrando, né, as coisas. Então eu vou começar falando dos jogos mais simples que eu joguei, do mais simples pro mais complexo. Um dos jogos que eu joguei foi o Spook Cooking. Ele é nada mais do que um daqueles jogos do tipo clicker, que... ficaram bem famosos, ficaram bem... viraram moda, né? Tanto quanto recente. Que são aqueles jogos que tudo que você faz pra você progredir no jogo é clicar com o botão do mouse, ou se você estiver jogando um jogo de celular, você toca na tela do celular pra poder executar uma ou mais ações. Eu achei interessante que o Spook Cooking, ele adiciona a possibilidade de falha no clique. Sim, exatamente. Como é o Spook Cooking? O Spook Cooking, ele é um jogo no qual você é uma bruxinha que tá reunindo ingredientes, né, pra você fazer uma poção, né, no seu caldeirão mágico lá e tal. E o objetivo do jogo é tão somente você clicar no jogo e cada vez que você dá um clique, ela joga um ingredientezinho dentro do caldeirão. E é basicamente isso. Quanto mais você clica, cada clique que você dá é um ingredientezinho que ele joga, né, no caldeirão. Só que existem alguns obstáculos, né? Algumas criaturinhas que ficam voando no meio da tela pra te atrapalhar, né? Você fica lá clicando e você precisa tomar cuidado pra clicar no momento certo, porque o ingredientezinho não pode bater no bichinho que voa, que às vezes é um fantasminha, ou então uma abóborazinha. E você fica arremessando abóborazinhas dentro do caldeirão. E é basicamente isso, sabe? Ele é um jogo bem arcade, sabe? Que é pra você... tentar conseguir a maior pontuação possível, sabe? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo, além dessa ideia bacana de você não apenas clicar a esmo, você ter que tomar cuidado na hora de clicar, é a arte do jogo, que eu achei a arte desse jogo muito bonitinha, sabe? Cheiro pra Maru, que fez a arte. Cheiro, sua linda. Não sei nem se você vai estar escutando, mas cheiro. Isso aí. Meus parabéns pra ela, que fez uma arte de jogo muito bonitinha para esse jogo. É um tipo de direção de arte que remete muito a esses jogos de celular, tipo Candy Crush, sabe? Que é um tipo de arte muito bonitinha, mega colorida, e que eu gosto muito dessa estética, sabe? Ei, galera, eu queria fazer uma pausa aqui. Estou informando todo mundo ao vivo aqui nesse podcast que eu estarei acionando meus advogados, que a ideia de jogos com caldeirões e bruxas foi patenteada por mim na Game Jam de 2016, na Global Game Jam. Caraca! Então, eu estarei acionando meus advogados para entrar em contato com a Vaca Roxa, porque tem dois jogos com essa temática, e denúncia. Isso é muito bacana. Denúncia. Denúncia. Que bom que vai precisar da Vaca Roxa, não pode, é? Pode dar continuidade aí, Gia. Por mim, tudo bem. Pode prosseguir com o processo. nunca recebi o processo, quero. Não vai chegar em mim, tá ótimo. Ah, que beleza. Um outro jogo que eu joguei também, que tem um escopo bastante simples também, foi o Cursebringer, que é o Adventure de texto, né? Que integra aí a coleção do Spookstation. E nesse Adventure de texto, você faz o papel de uma bruxa que participa de uma organização, de uma convenção. E essa convenção, ela lhe dá missões, que ela designa um alvo e você tem que eliminar esse alvo. Obviamente, como é um Adventure de texto, basicamente é a história se desenrolando e às vezes vai bifurcando dependendo das ações que você toma, sabe? Você vai lendo o texto que é apresentado e chega uma hora que você toma uma decisão A ou B, e dependendo da decisão que você toma, você executa uma ação ou outra. O único problema, se é que pode se dizer problema, né, do Cursebringer, é que ele é curto, porque esse jogo ele tem uma ideia bem bacana, o pouquinho de história que ele contou... Ele contou muito bem contado, apesar de ter sido de uma forma bastante, bastante resumida, vamos dizer assim, né? Até porque, né, vocês precisaram correr quanto tempo e tal para poder entregar os jogos, então eu compreendo isso. Mas eu queria muito ver um adventure de texto mais completo naquele mesmo universo, ou então até mesmo uma visual novel, tá ligado? Com essa mesma história já mais expandida, né? Mais, assim, melhor elaborada. Você viu a capinha, né, do Cursebringer? Vi o desenho lá. Feito pelo Felipe Brizolara. Foi o Felipe Brizolara que fez, né? Foi. E a música fui eu, mas eu não fiz o jogo, não. O jogo foi o amigo Vi. Uhum, então, pronto. A música ficou muito boa, cara. Parabéns. Ficou... Deu um tom legal, né, pro tipo de trama que tá sendo contada ali. Eu só realmente achei que a história foi um pouquinho curta demais. Eu acho que, tipo, dava pra eles terem estendido um pouco mais depois da missão que eu completei ali. Que a missão é basicamente você assassinar um dono de uma mega corporação que, na verdade, ele é um demônio disfarçado. Que ele controlou todos os funcionários do edifício ali da empresa e você precisa eliminar ele. É, o Cursebringer, eu fiquei muito feliz que ele deu certo, ele. Uhum. Mesmo sendo pequeno, porque... Como eu disse bem no começo, o objetivo do Spook era empurrar a galera a fazer jogo. Uhum. Cursebringer incentivar mesmo, né? Isso. Foi feito pelo meu melhor amigo, Vitor. Fez faculdade de jogos comigo. Pô, legal, cara. Sim, mas comigo e com o Felipe, a gente meio que formou um time. Foi tipo, meio que não vou dizer que é fácil, que fazer jogo é difícil pra caralho. Não, com certeza. A gente consegue, a gente tem uma flow, tá ligado? Aham. Uhum. Ele nunca tinha achado essa flow. Ele não conseguia, tipo... Começar algo é a parte fácil, basicamente, mas terminar é difícil, entendeu? Verdade, e aí, verdade. E aí com o Spook, cara, o que você precisa? Música? Toma música, tá ligado? Ah, você matela ali, Felipe, faz ali, tá ligado? A gente empurrando o nosso amigo a terminar seu primeiro jogo, basicamente. Ele, né, e tal, porque... É aquela coisa, né, Edu? Mais uma vez a filosofia do Fail Fast, né, cara? Crie coisinhas pequenas, mas crie coisinhas que você seja capaz de terminar. Ah, com certeza. Com certeza. Assim, e pra um primeiro jogo, né, lançar no Spook é tipo uma área segura, tá ligado? Porque tem tanto jogo foda em volta de você que, tipo, ok, pode fazer o jogo, faça o que quiser, tá ligado? Faça literalmente o que quiser, sabe? Uhum. E serve de incentivo, né? É. Eu dou muito valor que tinha tanto jogo pequenininho de gente que nunca fez nada no Spook. Ajuda pra caralho isso. Então, né, esse era o plano inicial, vamos dizer assim. É, uhum. A galera super fodona entrando pra fazer jogo foi tipo, é os contatos do Felipe, tá ligado? o Felipe chamou o Crono, aí eu, o Crono, eu já vi arte dele, ele desenha muito bem. Aí ele trabalha no Terraria, o quê? Terraria? Entendi, só que o jogo que vendeu milhões de cópias, tá certo, beleza. Deixa eu aqui fazer meu joguinho. O terceiro dos cinco jogos que eu dei um foco maior, né, já subiu um pouquinho aí o escopo, é um deles que foi um dos jogos que eu criei mais expectativa, que foi justamente o jogo desenvolvido pelo pessoal da Joy Mesh, foi o Killing Moon, sabe? Que ele é basicamente um jogo point and click, em que você assume o papel de três pessoas, três alunos de uma escola, né, aquele típico padrão de escola high school de filme americano, né? E tá rolando uma festa de Dia das Bruxas e coisas estranhas acontecem nessa festa de Dia das Bruxas. E aí o jogo ele é dividido em três capítulos, sendo que cada capítulo foca num personagem diferente. E uma das coisas que me chamou mais atenção foi a capacidade desse jogo que é uma qualidade também que também o Quinta-feira 12 tem, mas o Killing Moon também tem, é a capacidade de imergir o jogador na sua narrativa. Do mesmo jeito que eu me diverti bastante com Quinta-feira 12 e o Talbone também se divertiu bastante com Quinta-feira 12, rolou uns cagaços, cara, com Killing Moon. Houve momentos que o jogo conseguiu me assustar bem, pô, me deixou meio tenso, assim, me deixou meio em estado de alerta enquanto eu explorava ali os corredores do colégio. O jogo ele é basicamente um jogo no qual você explora alguns cômodos, alguns aposentos, alguns corredores e salas desse colégio para poder coletar itens e desbloquear lugares e tentar descobrir qual é o mistério, o que é que tá acontecendo nessa festa de Dia das Bruxas, que do nada começou a acontecer coisas estranhas e pessoas começaram a morrer, pessoas começaram a matar umas às outras, né? Uma coisa que precisa ser dita do Killing Moon é que ele é um jogo bem gráfico, assim, tá ligado? Tem algumas cenas nele bem de violência gráfica, assim. Outra característica muito boa também do Killing Moon, que contribui para essa imersão bacana, foi o áudio. O áudio do jogo também, ele é bem feito, né? A musiquinha que toca é uma musiquinha meio tecnozinha, né? Pra dar o clima da festa. E aí depois essa música para de tocar e tem alguns momentos de silêncio, tem alguns momentos de música mais tenebrosa, né? Pra dar aquele clima de suspense, aquele clima de terror. Tem uns efeitos sonoros ali que dão um aspecto bem assustador, assim, uma pegada meio Silent Hill. Rola grito, rola barulho de passos, assim, andando, subindo e descendo de escada, sabe? Que são bem feitos, assim. O Killing Moon foi feito pela Joy Mesher, né? Foi feito pela Joy Mesher. Você tá falando da música aí, é bem capaz que o compositor seja o mesmo cara do Blazing Chrome e que tá fazendo a trilha agora do Moonrider, que é o Dominic Neimark, algo do tipo. Eu não sei, brother. Eu sei que na tela inicial desse jogo tem o nickzinho... É um tal de The Freck, uma coisa assim, que é o nick do criador do áudio, que aparece beleza. Então eu acho que é um outro profissional que fez o áudio desse jogo. Mas agora eu não vou lembrar de cabeça. Tranquilo. É porque eu citei esse cara porque ele já tá tradicionalmente trabalhando, né, com os caras, então a possibilidade de ter sido o mesmo cara era alta. Uma coisa pra ressaltar do Killing Moon é que ele é um jogo relativamente antigo, já. Ele foi feito numa Gen, só que a versão do Spook Station não é essa versão de Gen. Ela foi polida, aí tem vários bugs de crachá mesmo que foram consertados, e também foi traduzida para português pelo Chrono e Relish do Spook Kids. Ou seja, eles não só fizeram o Spook Kids, que é um jogo foda pra caralho, bonito pra caralho. Ainda arrumaram um tempinho pra ajudar, né, o pessoal? Exatamente. Arrumaram um tempo pra ajeitar e deixar traduzido, polidinho, lendo Splash no Killing Moon. É bem importante, né, essa informação, porque justamente outra característica que eu achei até bem surpreendente no Killing Moon é que o pessoal da Joy Mesh até se preocupou em dar finais alternativos pro jogo, tipo, naquele estilo bem Resident Evil mesmo. Como eu havia explicado, né, você joga ao longo de três capítulos, e nesses três capítulos, em cada um deles, você controla um personagem diferente, e esse personagem pode sobreviver até o final desse capítulo ou não. E dependendo do que acontece no final de cada um dos capítulos, no final do jogo aparece lá o tempo que você jogou e tal, e uma nota, né, de A até F e tudo mais, para que o jogo define se você conseguiu obter o melhor final ou o pior final, né? Obviamente eu só consegui o pior final e não joguei mais. E peguei o final F ali, ok, me dei por satisfeito, que tipo, eu consegui sobreviver ao capítulo 1, no capítulo 2 e no 3, apareceu um monstrengo lá que matou a gente de faca, tá ligado? No meio dos corredores, assim, do nada ele apareceu e tá com a música alta pra porra, que eu odeio esse tipo de coisa em jogo e filme de terror, que é a porra do jumpscare, tá ligado? E esse jogo tem isso, puta que pariu. Tem muito. Quando não é isso, quando não é esse som, é a mulher gritando desesperada, tá ligado? Mas eu gostei bastante do jogo. De início eu tinha me frustrado um pouco com ele, porque no momento que eu comprei o Spook Station, ele ainda tava bem bugado, mas tipo, felizmente o pessoal da Jam Mesh correu e corrigiu os bugs e lançou, e eu consegui jogar até o final depois desse update. Mas fica aí os meus elogios a Killing Moon, que tipo, é outro que também poderia muito bem ser o início de algo maior, sabe? Eles podiam, né, quem sabe, de repente fazer um jogo mais completo, mais elaborado aí, a partir dessa primeira ideia. O quarto jogo que eu gostaria de falar, que é um jogo que botou um sorriso no meu rosto do início ao fim, e eu com certeza vou chamar minha namorada pra jogar também, eu aposto que ela vai adorar, é o Worship the Demon Lord with Friends. O nome desse jogo, o prêmio de segundo lugar, prêmio Zuno de segundo lugar pra jogo com o melhor nome. Incrível. Worship the Demon Lord with Friends. Louve o Lorde Demônio com seus amigos. Caraca, já começa por aí, cara, com esse nome mega espirituoso também, que foi um nome muito, muito legal. E como é esse jogo? Esse jogo, assim, vocês se lembram daqueles jogos WarioWare que saía pra Nintendo DS? Que era uma sequência de minigamezinhos curtinhos e rapidinhos que você tinha que jogar ali rapidão antes do tempo acabar? Tá ligado? Sim. Esse jogo é isso, ele é uma sequência de minigames curtinhos, que você tem ali um tempo limite para você jogar todos esses minigames, e aí você vai marcando pontos, e no final, quem dos dois jogadores ali que tiver mais pontos, vence. O lance é que esse jogo, ele só pode ser jogado com um teclado, e os dois jogadores, cada um controlando um gatinho, que tem o gatinho branco e o gatinho preto, eles dividem o teclado. Ou você pode jogar com controle de Xbox e cada um joga com um analógico. Tipo, os dois, cada um segurando com uma mão um controle só. E tipo, uma pessoa controla com o analógico da esquerda e é o gato branco. E o outro joga com o analógico da direita e é o gato preto, sabe? É, Piteco e Totoca, o nome disso. E são trocentos minigaminhos mega espirituosos, um atrás do outro, frenético, tá ligado? Tipo, tem um minigame de você encontrar o caminho do labirinto e chegar no final, tem um que você tem que pegar as velinhas, tá ligado? Tem um que você tem que pegar os foguinhos e desviar dos obstáculos, tá ligado? Tudo. Tem um minigame de guitarreiro, tá ligado? De você, que foi um dos mais legais, assim, que você tem que entrar com as notinhas no momento certo pra poder marcar ponto, cada nota correta é um ponto, e os gatos tocando guitarra da maneira mais gato possível, tá ligado? E, cara, a música desse jogo, cara, puta que pariu. Caótica. Cara, eu lembro de Rayman Legends nessa hora, cara. A música desse jogo, aquela música mega caótica toda, eu não sei nem descrever, bicho. Eu vou pedir uns 2-3 minutos aqui pro ouvinte ouvir essa música aqui. E eu vou colocar aqui na edição. Ouve aí. As músicas do Worship são minhas obras-primas. Foi você que fez também, né, Santana? Então, você falou que ia jogar com a sua namorada. É muito bom isso, porque eu fiz esse jogo com a minha namorada. Olha aí que bonito. Ela é artista, ela foi o primeiro jogo dela, tipo. Fez esse jogo também, né? Ela cuidou da arte. Ela cuidou da arte do Piteco. Eu programei e fiz o som. Ah, legal, legal. Cara, velho, vocês dois, novamente, vocês estão de parabéns, cara. Esse jogo tá, é um jogo, é um party game excelente, cara. Tipo, é o tipo de jogo de você botar na Game Jam no telão bem alto e chamar a galera pra curtir, sabe? Tipo, sim, sim. Botar num evento qualquer e botar a galera pra competir pra ver quem marca ponto. Porque é um jogo muito bonitinho, é um jogo muito divertido, assim. E, tipo, eu só não tive um melhor aproveitamento quando experimentei esse jogo, porque eu joguei sozinho, né? Eu tava ali apenas experimentando e tudo mais, mas com certeza eu vou jogar mais. E aí é basicamente isso, sabe? Tipo, é uma sequência rápida de minigames que você tenta marcar pontos mais do que o seu amiguinho. E esse é o Worship the Demon Lord with Friends. Ah, tem um detalhe nesse jogo, tem um easter egg nesse jogo que eu acho que ninguém achou ainda. Eu sou péssimo pra achar easter egg, já digo logo que eu não achei. Qual é o easter egg? Ei, fala não, cara. Se você falar. Você quer... Ah, é pra manter a surpresa? Ah, então beleza. Se você falar, okay. Vou okay. Achar, cara. Ok. Deixa quieto. Um dia okay, muito você descobrir. Ouvinte desse podcast no futuro, se você encontrou esse easter egg, comente na postagem. Pronto, excelente. Deixa aí seu comentário, fala com a gente lá no Twitter. Mas peraí. Pode ser que a galera já achou. Bom, se acharam e acharam, não postaram. Tem que saber pelo menos uma dica do que ok, é a dica é a seguinte. No final, o Demon Lord, que também é um gatinho, ele fala se o Piteco ganhou ou se a Totoca ganhou. Isso. Porém, ok, só isso que eu vou falar. Acabou a dica. Então tá, fica aí a dica. Depois eu vou tentar jogar de novo com a minha namorada. Eu acho que eu sei. Uhum. Abafa o caso. Bom, o último jogo que eu vou falar aqui. O último jogo da minha lista. Que, assim, sem querer desmerecer, obviamente, os trabalhos, mas ele acabou se tornando meu favorito. Foi o Wishing Sarah, desenvolvido pelo André Yin, né? Wishing Sarah é em Sarah e tudo mais. Meu também favorito. Também é o meu favorito. Sem contar os que cara, eu fiz, cara. Assim, não apenas pelo jogo em si, cara, mas pelo danado do André ter as manhas de desenvolver esse jogo, literalmente, pra Game Boy. Sim, de GBA Studios. Foi, ele é um jogo que, você, óbvio, você joga ele no PC, mas quando você ouvinte, quando você compra o Spook Station, você recebe esses 9 jogos. E o Wishing Sarah, ele também vem com um marrom original de Game Boy, que você pode rodar ele no seu emulador, ou então se você tiver um Game Boy com um flashcard, você pode colocar o jogo no flashcard e jogar no seu Game Boy. Cara, eu achei isso sensacional, cara. É incrível esse jogo, incrível. É incrível, e eu fiz questão de fazer isso. Eu tenho meu Nintendo DS com um flashcard que roda jogos de Game Boy, e eu fiz isso. Ah, eu joguei, cara, que massa. Eu joguei esse jogo no meu DS, tá que ligado? Que massa. E o que é o Wishing Sarah? Novamente você controla a personagem Sarah, né? Do primeiro jogo do André, né? Da Asterisk Game Studio. E dessa vez ela tá presa, ela começa presa num hospital. Ela acorda numa cama de hospital e tudo mais, e ela se sente perdida, não sabe onde é que ela tá e tal, e ela começa a explorar o lugar. E aí você já recebe o controle do jogo. E aí você começa a tatear os objetos, você clica lá na TV e a TV aparece aquele olhão do Dreaming Sarah, né? Aquele olhão misterioso. E aí você já vê que coisas estranhas estão acontecendo na sua mente. E aí você começa a explorar o lugar. E quanto mais você explora o lugar, mais você percebe coisas surreais acontecendo aos pouquinhos. E aí daqui a pouco você desce o elevador do hospital, que você, o elevador tava sem botões. Aí você pega os botões em um outro lugar e coloca os botões no elevador e desce por ele. E aí você chega numa outra dimensão e daqui a pouco você vai parar numa vilazinha com umas casas e você começa a explorar as casas e aí percebe que um dos moradores de uma das casas foi assassinado e você começa a ajudar o policialzinho daquela vila na investigação para descobrir quem foi que matou o outro bonequinho. É umas coisas bem surreais que acontecem no Wishing Sarah. E outra coisa também que, assim, eu achei muito impressionante nesse Wish, cara, foi a diversidade de formas de jogar que esse jogo apresenta sendo que é um jogo de escopo tão pequeno e um escopo pra uma plataforma tão limitada como o Game Boy, sabe? Porque, beleza, você começa como um top-downzinho estilo Zelda. E o jogo, a maioria do jogo, ele é assim. Mas daqui a pouco você tá explorando um labirinto como se fosse um dungeon crawler, tá ligado? Daqueles tipo Phantasy Star, tá ligado? E aí você começa a entrar nas portinhas. Aí daqui a pouco você tá jogando de outras maneiras diferentes e tá explorando lugares cada vez mais loucos, sabe? E é basicamente isso. Você tem que explorar esses lugares mega surreais, coletar itens e tentar fazer a Sarah chegar no lugar, sair desse lugar, né, e tentar acordar novamente. E aí, quando você termina esse jogo, rola uma cena pós-créditos, que aí eu não vou falar, porque senão vai ser spoiler, mas é uma coisa bem bacana. Tá ligado? Eita! É! Eu planejo jogar o Dreaming Sarah e o Awakening Sarah. Se vocês gostam de Yumenique, joguem, porque... Uh-huh. O Dreaming Sarah é um jogo muito bom, tá ligado? Eu já joguei na época que foi lançado. Eu tenho que jogar o Yumenique ainda, mas só pelo Dreaming Sarah, o Dreaming Sarah é muito bom. E aí, quando eu vi que o Inch Sarah tava no Spook Station, eu fiquei muito animado, tá ligado? Pra jogar ele. E, assim, a única dica que eu vou dar pra vocês dessa cena pós-créditos é Sarah Cinematic Universe. Pronto, acabou. É só o que eu tenho a dizer. E é isso, esses foram os jogos que eu joguei do Spook Station. Todos os envolvidos estão de parabéns, tá ligado? Vocês fizeram um trabalho belíssimo de nos entregar esse pacote e tudo mais. Pena que a gente só tá avaliando ele agora, porque, né, rolou todos esses contratempos, né? Precisamos remarcar várias vezes, mas acontece, faz parte. Então, por isso que a gente, em pleno dia 1º de dezembro, tá falando de um jogo de Dia das Bruxas aqui, mas, ok, acontece. Mas é isso, eu gostei muito da experiência de ter jogado todos, não só esses 5 jogos que eu citei, mas todos os 9, eu joguei todos eles. E, pô, velho, quem tá ouvindo esse podcast, por favor, compre esse pacote, porque vale muito a pena, sabe? Vale demais! É aquele e meme, não, né? É, joga Spook Station, gostoso demais. Gostoso demais. Mas enfim, Lucas e Daniel, vocês têm alguma última coisa a dizer? Algum merchan pra fazer fora do Spook Station? Se quiserem falar da empresa de vocês, de algum outro jogo que vocês tenham, quiserem divulgar aí as arrobas de vocês, os contatos de vocês em diversas redes sociais e sites aí pra gente conferir os jogos de vocês e ver vocês falando besteira, fiquem à vontade aí. Tirando o Spook Station, eu fiz bem perto do lançamento do Spook, o SPG, né, o Super Plataforma Gun, que se você gosta de Yumenique, mas também gosta de uma coisa super hardcore e pesada, que nem Super Meat Boy, se você gosta de Anodyne, recomendo muito Super Plataforma Gun, que ele é difícil, mas também tem uma história. A história não é linear, a história também faz parte do quebra-cabeça. É um jogo legal, que você tem que criar plataformas com a sua arminha de plataforma. Eu tô muito orgulhoso dele. Ele tem mais de 120 levels e deve que as pessoas gostem também. E pro futuro, eu e Felipe já estamos trabalhando no Rail Gunners, um projeto já antigo nosso, mas ele finalmente está pegando o tranco aí, tá indo mais rápido agora. E se der tudo certo, a gente vai lançar em 2020. É, e se der tudo certo, 2, a gente vai lançar para PC e para consoles. Aê. Eita! Uhul! Sigam Daniel Dante Dev no isso. Twitter. Desculpa, esqueci de falar. E Felipe Brizolara no Twitter também. E Felipe Brizolara no Twitter. Isso aí. Nosso Siga. Amigo Felipe Brizolara, que infelizmente não pôde comparecer de última hora, né? Mas fica aí marcada a sua presença. Tá aqui em espírito. É, exatamente. De Halloween. E tu, Lucas? Qual o Merchan? Tem. A gente tem PlayStation, a gente não tem nenhum outro jogo assim lançado. Comprem Super Platformer Gun. A gente tem o nosso Twitter, o Kalan Games Dev. Se você procurar no Twitter, tá a gente lá. Todo mundo tem um Twitter individual também, mas sigam o Kalan Games Dev. Em geral, tá todo mundo lá. E a gente vai fazer mais coisa de jam, a gente vai fazer mais produção. Se quiser sacar os jogos da gente das jams, tá no Twitter, pode seguir lá. E é isso. E sigam o Pong, Potiguar Indie Games. Todo mundo do Pong tá sempre se ajudando. Se quiser saber mais coisa de jogo, vão lá no Pong. Sigam o Twitter do Spook Station também, que é arroba Station Spook. Porque vai ter DLC de graça, dois isso. jogos a mais, e vai ter patches e correções ainda pra quase todos os jogos. Então sigam aí. Isso, isso. Show, vamos colocar todos esses links aí e tal na descrição desse episódio. Pessoal, sigam aí o Conquista nas nossas redes sociais, que é o Twitter. A gente tem o ConquistaBlogBR, arroba ConquistaBlogBR. Acessem o site, que é o conquista.blog.br. Me sigam, que eu sou arroba ZunoBlade no Twitter. Eu sempre tô com um nome esquisito, mas meu Twitter é aberto. E eu falo muita besteira e fico dando retweet em coisas de joguinhos o dia todo. Sigam Giancarlo, que é... Fala aí, Giancarlo, qual é a tua arroba? Opa, minha arroba lá no Twitter é Giancarlo0, zero escrito por extenso, Giancarlo0, não é o número zero. Pois isso é, galera, vai, não é o número zero. Exatamente. Por extenso, não é o número zero. Exatamente. É um nick enorme, não é o número zero. E fala aí, Talbone, onde é que a gente pode te achar, faz algum merchan se quiser fazer. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, em quase todas, o meu é arroba e Talbone, tem que ter o i antes do Talbone, porque já tinha Talbone em algumas, aí eu tive que fazer essa gambiarra aí. É tipo um produto da Apple. Tipo a iCarly. Olha aí, origem. Tipo a iCarly, gostei. Gostei, agora pronto. Quando alguém falar essa piada da Apple, agora eu vou ser o iCarly, meu amor. Olha aí. Na Apple. Perfeito. Pra quem quiser, como sempre, ver alguns dos meus joguinhos, é italbone.it.io. E é isso. Eita. É isso aí, galera. É Bonadinha, é Carly Rainha. Espero que vocês tenham gostado. Pode ter sido meio longo ou não, não sei como é que vai ficar depois da edição. E no nosso próximo podcast a gente vai falar sobre adaptações de jogos para filmes, live action especificamente. Famoso filme baseados em games. Talvez a gente fale alguns que não são live action, porque tem algumas animações que vale a pena mencionar, mas vai ser, no geral, vai ser isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Yay! Queima quem grava. Pega fogo, cabaré!